Efésios 6, capítulo Razão. Meio ano volvido, os rapazes tinham mudado de ideias. A chama de um sol gigante havia cedido lugar ao suave negrume do espaço, mas variantes exteriores pouco significado assumiam na ocupação de verificar o funcionamento de robôs experimentais. Fosse qual fosse o cenário, uma pessoa achava-se face a face com um inescrutável cérebro positrónico que os génios da régua de cálculo diziam que devia trabalhar desta e daquela maneira. Só que não trabalham. Powell e Donovan chegaram a essa conclusão. Ainda não passavam 2 semanas desde a sua chegada à estação. Gregory Powell espaçou bem as palavras de forma a conferir-lhes ênfase. Há 1 semana, o Donovan e eu montámos-te. As sobrancelhas enrugaram-se-lhe dubitativamente e cofiou a ponta do bigode castanho. Na sala dos oficiais da Estação Solar número 5, tudo era silêncio, com exceção do suave ronronar do potente diretor de feixe, algures muito lá embaixo. O robô QT1 permanecia imóvel. As chapas polidas do seu corpo brilhavam sob as luxuzes e o vermelho incandescente das células fotoelétricas que eram os seus olhos estavam fixamente pregado no terrestre do outro lado da mesa. Paul reprimiu um súbito ataque de nervos. Estes robôs possuíam cérebros singulares. Bom, as 3 leis da robótica continuavam a ser válidas. Tinham de manter-se válidas. Toda a gente da US Robots, desde o primeiro Robertson ao novo varredor do chão, insistiriam nesse ponto. Portanto, o QT1 era seguro. E, contudo, os modelos QT eram os primeiros do género. E este era o primeiro dos QTs. Uns gatafunhos matemáticos nem sempre eram a proteção mais tranquilizadora contra a realidade robótica. Finalmente o robô falou. A sua voz continha o frio timbre inseparável de um diafragma metálico. Compreendes a gravidade de semelhante afirmação, Powell? Alguma coisa te fez, QT, fez notar Powell. Nota, QT significa lindinho. Alcunha deriva da semelhança com o valor fonético em inglês das consoantes QT. Nota de tradutor. Tu próprio reconheces que a tua memória parece desabrochar por completo, partindo do vazio absoluto de há 1 semana. Estou a fornecer-te a explicação. Fomos eu e o Donovan que te montamos a partir das peças que nos foram remetidas. Cutie fitou os seus dedos longos e flexíveis numa pose estranhamente humana de perplexidade. Afigura-se-me que deve haver uma explicação mais satisfatória do que isso. Tu teres-me feito a mim parece-me improvável. O terrestre soltou uma gargalhada absolutamente repentina. E porquê em nome da Terra? Chama-lhe intuição. Até ver não é mais que isso. Mas tenciono refletir sobre o assunto. Um encadeamento de raciocínio válido só pode culminar com a determinação da verdade. E não desistirei enquanto não chegar lá. Powell pôs-se de pé e sentou-se na borda da mesa junto do robô. Experimentou um súbito acesso de intensa simpatia por aquela estranha máquina. Não era nada como o robô vulgar, desempenhando a sua missão especializada na estação com a intensidade de uma trajetória positrónica profundamente gravada. Pousou uma mão no ombro de aço de Cutie e o metal era frio e rijo ao tato. Cutie disse. Vou tentar explicar-te uma coisa. És o primeiro robô que alguma vez revelou curiosidade quanto à sua própria existência. E creio bem que o primeiro, de facto, suficientemente inteligente para compreender o mundo exterior. Anda, vem daí comigo. O robô assumiu suavemente a posição ereta e os seus pés, de sola de borracha esponjosa, não faziam barulho ao seguir as pisadas de Powell. O terrestre premiu um botão e uma secção quadrada da parede deslizou lateralmente. O vidro espesso e cristalino revelou o espaço salpicado de estrelas. Já vi isso nas vigias de observação da Casa dos Motores, observou Cutie. Bem sei, redarguiu Powell. Que pensas que seja? Exatamente aquilo que parece. Uma substância negra logo a seguir a este vidro que está pejada de pequenos pontos brilhantes. Sei que o nosso diretor emite feixes para alguns desses pontos, sempre para os mesmos. E também que esses pontos se deslocam e que os feixes os acompanham na deslocação. É tudo. Muito bem. Agora quero que escutes atentamente. O negrume é o vazio, um extenso vazio que se estende até ao infinito. Os pequenos pontos brilhantes são enormes massas de matéria cheia de energia. São globos, alguns deles com milhões de quilómetros de diâmetro. E como termo de comparação, esta estação não tem mais de 1,5 km de um extremo ao outro. Parecem tão pequenos por estarem inacreditavelmente distantes. Os pontos para os quais os nossos feixes de energia são apontados estão mais próximos e são muito mais pequenos. São frios e duros. E na superfície vivem seres humanos como eu, muitos bilhões deles. É de um desses mundos que o Donovan e eu vimos. Os nossos feixes fornecem a esses mundos energia retirada de um daqueles enormes globos incandescentes que por acaso está próximo de nós. Chamamos a esse globo Sol e fica do outro lado da estação, portanto não se vê. Cutie manteve-se imóvel diante da vigia, como uma estátua de aço. Não virou a cabeça ao falar. Qual é o ponto de luz em particular de onde dizes ter vindo? Powell procurou. Ali está ele, aquele muito brilhante ao canto. Chamamos-lhe Terra. Mostrou um sorriso largo. A nossa velha Terra. Há lá 3 bilhões de gente como nós, Cutie. E daqui a cerca de 2 semanas estarei de volta ao seio deles. E a seguir, um tanto ou quanto surpreendentemente, Cutie trauteou de modo abstrato. O trautear não tinha melodia, mas possuía uma curiosa característica vibrante, como de cordas tangidas. Cessou tão bruscamente como começara. Mas onde é que eu entro em tudo isto, Powell? Não explicaste a minha existência. O resto é simples. Quando estas estações foram montadas, no início, para fornecer energia solar aos planetas, eram dirigidas por humanos. No entanto, o calor, as violentas radiações solares e as tempestades de eletrões transformavam-nas em postos difíceis. Foram criados robôs para substituir a mão de obra humana. E agora cada estação requer apenas 2 quadros humanos. Estamos a tentar substituir mesmo esses. E é aí que tu entras. És o tipo mais avançado de robô jamais criado. E se mostrares capacidade para dirigir esta estação autonomamente, nenhum humano terá de voltar aqui novamente, a não ser para trazer peças destinadas a reparações. Ergueu as mãos e a visoportinhola voltou rapidamente ao lugar. Powell voltou à mesa e puxou o lustre a uma maçã com a manga antes de lhe meter os dentes. O brilho vermelho dos olhos do robô reteve-o. Esperas, perguntou Cutie lentamente, que eu acredite numa hipótese tão complicada e improvável como a que acabas de expulsar? Por quem me tomas? Powell cuspiu fragmentos da maçã para cima da mesa e pôs-se muito vermelho. Ora, diabos te levem, não era hipótese nenhuma, estes são os factos. A voz de Cutie tinha qualquer coisa de carrancudo. globos de energia a milhões de quilómetros de distância, mundos com 3 bilhões de humanos, vazio infinito. Desculpa, Powell, mas não acredito. Hei de resolver este enigma por mim próprio. Adeus. Virou-se e saiu precipitadamente da sala. Passou por Michael Donovan no limiar da porta com um grave aceno da cabeça e cruzou o corredor, alheio ao olhar de espanto que seguia na sua esteira. Mike Donovan passou a mão pelos cabelos ruivos e lançou um olhar aborrecido a Powell. De que esteve esta lixeira ambulante a falar? Em que é que ele não acredita? O outro repuxou azedamente o bigode. É um cético. Foi a amarga resposta. Não acredita que fomos nós que o fizemos, nem que a terra, o espaço ou as estrelas existam. Pelo fogo de Saturno, estamos a braços com um robô lunático? Diz que vai descobrir tudo por si próprio. Ora, muito bem, disse Donovan com doçura. Espero que ele condescenda em me explicar tudo, quando tiver solucionado o enigma por inteiro. E a seguir numa repentina fúria. Escuta, se esse emaranhado de metal me vem com coisas dessas, a mim sou muito capaz de lhe arrancar o crânio de crómio do tronco. Sentou-se com um movimento brusco e tirou do bolso um romance policial. Seja lá como for, esse robô provoca-me arrepios. É um metediço dos diabos. Por detrás de uma enorme sanduíche de alface e tomate, Mike Donovan emitiu um rosnar quando Cutie bateu de leve à porta e entrou. O Powell está aqui? A voz de Donovan soou abafada, com pausas para a mastigação. Está a coligir dados sobre funções de fluxo eletrónico. Parece que estamos a aproximar-nos de uma tempestade. Gregory Powell entrou enquanto ele falava, de olhos postos no papel de registro que trazia na mão, e deixou-se cair numa cadeira. Estendeu as folhas diante de si e começou a rabiscar cálculos. Donovan fitou-o por cima do ombro, mastigando alface e deixando cair migalhas de pão. Cutie aguardou silenciosamente. Powell ergueu a vista. O potencial zeta está a aumentar, mas lentamente. Mesmo assim, as funções de fluxo são irregulares e não sei com que contar. Ah, olá, Cutie. Pensei que estavas a fiscalizar a instalação da nova barra de transmissão. Já está, disse calmamente o robô. E por isso vim ter uma conversa com vocês os dois. Ah, Powell mostrou um ar intranquilo. Bom, senta-te. Não, nessa cadeira não. Uma das pernas está frouxa e tu não és nenhum peso leve. O robô assim fez e anunciou placidamente. Tomei uma decisão. Donovan fez um olhar ameaçador e pôs de lado os restos da sanduíche. Se é acerca daquela disparatada. O outro fez-lhe um gesto impaciente para ele se calar. Diz lá, Cutie, estamos a ouvir. Passei os últimos 2 dias numa concentrada introspeção, disse Cutie. E os resultados foram muito interessantes. Principiei pela única suposição segura que me senti autorizado a fazer. Eu próprio, existo, porque penso. Powell gemeu. Oh, Júpiter, um robô Descartes. Quem é Descartes? Inquiriu Donovan. Ouve lá, somos obrigados a ficar aqui a ouvir este maníaco metálico. Está calado, Mike. Cutie continuou imperturbavelmente. E a questão que imediatamente surgiu foi: qual é exatamente a causa da minha existência? Powell deixou cair o queixo estupidificado. Estás a ser tolo. Já te disse que fomos nós que te fizemos. E se não acreditas em nós, acrescentou Donovan, desmontar-te-emos com todo o prazer. O robô espalmou as mãos fortes num gesto depreciativo. Não aceito nada baseado na autoridade. Qualquer hipótese tem de apoiar-se no raciocínio. Caso contrário, não tem valor. E vai contra todos os ditames da lógica supor que vocês me fizeram. Powell deixou cair um braço resfriador no punho subitamente cerrado de Donovan. E por que razão, ao certo, diz isso? Cutie riu-se. Era um riso muito inumano, a expressão mais característica de máquina a que até então dera livre curso. Era penetrante, explosivo, tão regular como um metrónomo e igualmente desprovido de inflexões. Olhem bem para vocês, disse por fim. Não digo isto com qualquer intenção de menosprezo, mas olhem bem para vocês. A matéria de que são feitos é macia e flácida, carente de resistência e força, dependente em matéria de energia da ineficaz oxidação de matéria orgânica como essa. E apontou um dedo reprovador para o que restava da sanduíche de Donovan. Periodicamente entram num coma e a menor variação da temperatura, da pressão atmosférica, da umidade ou da intensidade de radiação afeta a vossa eficiência. Vocês são soluções de expediente. Eu, por outro lado, sou um produto acabado. Absorvo diretamente energia elétrica e utilizo-a com um rendimento de quase 100%. Sou composto de metal forte, estou continuamente consciente e posso suportar facilmente condições ambientais extremas. Isto são factos que, aliados à proposição evidente por si própria de que nenhum ser pode criar outro ser superior a si, reduza nada à vossa disparatada hipótese. As pragas sussurradas de Donovan atingiram o limiar da inteligibilidade ao pôr-se em pé de um salto, franzindo as sobrancelhas cor de ferrugem. Muito bem, meu grande filho de um pedaço de minério de ferro da puta. Se não fomos nós que te fizemos, quem foi? Cutie anuiu com ar grave. Muito bem, Donovan. Era essa, na verdade, a pergunta seguinte. É evidente que o meu criador tem de ser mais poderoso que eu e, portanto, só havia uma possibilidade. Os terrestres mostravam um ar confundido. E Cutie prosseguiu. Qual é o centro de atividade aqui na estação? A que coisa servimos todos nós? Que é que absorve toda a nossa atenção? Aguardou, expectante. Donovan deitou um olhar alarmado ao companheiro. Aposto que este maduro coberto de lata se está a referir ao próprio conversor de energia. É isso que eu te... sorriu Powell. Estou a falar do amo. Foi a fria e cortante resposta. Aquilo foi o sinal para uma estrepitosa gargalhada por parte de Donovan. E o próprio Powell se desmanchou numa risadinha semi-abafada. Cutie tinha-se posto de pé e os seus olhos lampejantes passaram de um terrestre para o outro. Continuou. De qualquer maneira é assim e não me espanta que vocês se recusem a acreditar. Estou certo de que não se manterão durante muito tempo aqui. O próprio Powell disse que a princípio eram só homens que serviam o amo, que se lhes seguiram robôs para o trabalho de rotina e finalmente eu próprio para as tarefas de direção. Os factos são indubitavelmente verdadeiros, mas a explicação inteiramente ilógica. Querem a verdade que está por trás de tudo isso? Diz lá, Cutie. Estás a divertir-nos. O amo criou primeiro os humanos como o tipo inferior mais simples de formar. Gradualmente substituiu-os por robôs, a etapa imediatamente superior. E por fim criou-me a mim para ocupar o lugar dos últimos humanos. De agora em diante serei eu a servir o amo. Não serás coisa nenhuma, retorquiu rispidamente Powell. Vais é cumprir as nossas ordens e manter-te sossegadinho até estarmos convencidos de que és capaz de dirigir o conversor. E toma nota, o conversor, não o amo. Se não ficarmos convencidos, serás desmantelado. E agora, se não te importas, podes sair e leva estes dados contigo e arquiva-os como deve ser. Cutie aceitou os registros que lhe eram estendidos e saiu sem uma palavra mais. Donovan recostou-se pesadamente na cadeira e enfiou os grossos dedos pelos cabelos. Vai haver sarilhos com este robô. É completamente chanfrado. O zumbido sonolento do conversor é mais forte na sala de comando e à mistura com ele ouve-se o metralhar dos contadores Geiger e o besouro irregular de meia dúzia de pequenas luzes indicadoras. Donovan afastou o olho do telescópio e acendeu as luzes. O feixe da estação número 4 apanhou Marte à hora prevista. Podemos interromper o nosso agora. Powell assentiu abstratamente. O Cutie está lá embaixo na casa das máquinas. Vou emitir o sinal e ele pode tomar conta disso. Ouve lá, Mike. Que pensas destes números? O outro deitou-lhes um olhar de esguelha e soltou um assobio. Livra? Chama-se a isso intensidade de raios gama? Não há dúvida de que o velho Sol está a armar-se a importante. É, foi a azeda resposta. E além disso, estamos em má posição para uma tempestade de eletrões. O nosso feixe da Terra está precisamente na trajetória provável. Arredou a cadeira da mesa com um ar rebugento. Raios! Se ao menos ela aguentasse até nos virem render. Mas ainda faltam 10 dias. Ouve, Mike, és capaz de ir lá abaixo dar uma vista de olhos ao Cutie? Certo. Atira-me aí umas amêndoas dessas. Apanhou o saco que o outro lhe arremessou e dirigiu-se para o elevador. Este desceu com suavidade e abriu-se num estreito passadiço situado na enorme casa das máquinas. Donovan debruçou-se sobre a balaustrada e olhou para baixo. Os enormes geradores estavam a trabalhar e das válvulas L soltava-se o zunido grave que se espalhava por toda a estação. Distinguiu a figura larga e brilhante de Cutie junto da válvula L de Marte, observando atentamente enquanto a equipa de robôs trabalhava em homogéneo uníssono. E foi então que Donovan ficou hirto. Os robôs, tornados pequenos ao lado da imensa válvula L, estavam alinhados diante dele, com as cabeças inclinadas num ângulo apertado, enquanto Cutie percorria lentamente a fileira para um lado e para o outro. Passaram-se 15 segundos. E depois, com um clangor metálico que ressoou por sobre o clamoroso ronco em todas as direções, deixaram-se cair de joelhos. Donovan soltou um grito rouco e correu pela estreita escada abaixo. Precipitou-se para eles com a pele a condizer com o tom do cabelo e os punhos cerrados a fustigarem furiosamente o ar. Que diabo vem a ser isto, seus paspalhões sem cérebro? Vamos embora. Tratem dessa válvula L. Se não a tiverem desmontado, limpo e voltado a montar antes do fim do dia, coagulo-vos o cérebro com corrente alterna. Nem um robô se mexeu. Até que o Cutie, no extremo mais distante, o único que se encontrava de pé, permaneceu calado, de olhos fixos nos obscuros recessos da imensa máquina que tinha diante de si. Donovan empurrou violentamente o robô mais próximo. Põe-te em pé, rugiu. Lentamente o robô obedeceu. Os seus olhos fotoelétricos fitaram o terrestre com uma expressão reprovadora. Só o amo é amo, disse. E QT1, o seu profeta? Hã? Donovan deu-se conta de 20 pares de olhos mecânicos fitos nele e de 20 vozes de timbre rígido a declararem solenemente: só o amo é amo e QT1 o seu profeta. Quer-me parecer, interveio o próprio Cutie nesse momento, que agora os meus amigos obedecem a alguém superior a ti. Obedecem, mas é uma ova. Põe-te a andar daqui. Eu depois entendo-me contigo. Para já é com estas engenhocas animadas. Que o tio abanou lentamente a cabeça. Desculpa, mas acho que não estás a perceber. Isto são robôs. E isso significa que se trata de seres com raciocínio. Reconhecem o amo depois que lhes preguei a verdade. Todos os robôs o reconhecem. Chamam-me o profeta. Deixou tombar a cabeça. Sou indigno, mas talvez... Donovan conseguiu por fim reencontrar o fôlego e fazer uso dele. Ah, ele é isso. Olha que lindo. Olha que estupendo. Deixa-me só dizer-te uma coisa, meu babuíno de latão. Não há nenhum amo, nem há nenhum profeta, nem resta qualquer dúvida acerca de quem dá as ordens. Percebeste? E a sua voz cresceu de intensidade, convertendo-se num rugido. Agora põe-te daqui para fora. Só obedeço ao amo. O amo que vá para o diabo. E Donovan cuspiu sobre a válvula L. Ora, toma para o amo. Faz-me é o que te digo. Cutie não disse nada. O mesmo acontecendo com qualquer dos outros robôs. Mas Donovan apercebeu-se de um súbito agravamento de tensão. Os olhos gelados e firmes assumiram um carmesim mais carregado. E Cutie parecia mais empertigado que nunca. Sacrilégio! Sussurrou numa voz metálica de emoção. Donovan sentiu a primeira ponta súbita de medo quando Cutie se aproximou. Um robô não podia sentir raiva. Mas os olhos de Cutie eram indecifráveis. Desculpa, Donovan, disse o robô. Mas depois disto não podes permanecer aqui. De agora em diante, tu e o Powell ficam proibidos de vir à sala de comando e à casa das máquinas. Fez um gesto silencioso com a mão. E num ápice, dois robôs imobilizaram os braços de Donovan junto ao corpo. Donovan ainda teve tempo para ofegar de espanto ao sentir-se erguido do chão e transportado pelas escadas acima a um ritmo bastante mais animado que um meio galope. Gregory Powell andava rapidamente de um lado para o outro na sala de oficiais, de punhos fortemente cerrados. Deitou um olhar de irada frustração à porta fechada e lançou um azedo olhar carrancudo a Donovan. Por que diabo tinhas de cuspir para a válvula L? Mike Donovan, enterrado fundo na sua cadeira, desferiu golpes ferozes nos braços desta. Que esperavas tu que eu fizesse àquele espantalho eletrificado? Não vou pôr-me de cócoras diante de uma maquineta qualquer que eu próprio montei. Não, tornou Powell com azedume. Mas aqui estás tu com dois robôs a montar guarda à porta. Isto não é pôr-se de cócoras, pois não? Donovan rosnou. Espera até voltarmos à base. Há alguém que vai pagar por isto. Esses robôs têm de obedecer-nos. É a segunda lei. E adianta alguma coisa dizer isso? O facto é que não estão a obedecer-nos. E provavelmente há qualquer razão para isso que só descobriremos tarde demais. A propósito, sabes o que nos vai acontecer quando voltarmos à base? Deteve-se diante da cadeira de Donovan, fitando-o com uma expressão feroz. O quê? Nada. Apenas passar mais 20 anos nas minas de mercúrio. Ou talvez na penitenciária de Ceres. Que conversa vem a ser essa? É a tempestade de eletrões que aí vem. Sabes que está a dirigir-se direitinha para o feixe da Terra? Tinha acabado de descobri-lo quando esse robô me arrancou da cadeira. Donovan empalideceu de súbito pelo fogo de Saturno. E sabes o que vai acontecer ao feixe? Porque a tempestade vai ser uma coisa em peras. Há de dar saltos como uma pulga atacada de comichão. Apenas com o Cutie aos comandos vai desfocar-se. E se isso acontecer, que os céus protejam a Terra e nos protejam a nós. Ainda Powell e em meio, já Donovan estava a forçar violentamente a porta que se abriu de rompante. O terrestre precipitou-se através dela, para embater violentamente contra um imóvel membro de aço.